Pode dizer, tá? Oi, Soldou, boa noite, Otan. 3891, docente, que sou o número 2 na final. 3891, boa noite. Já baixaram o travado? Sim, senhor. Ok, vento 70 graus, com 5 nós, aguarde pista livre. Na sua escuta, 3891. Falou 03, Maxive Alfa Juliette, Portão 3. Alfa Juliette, Portão 3, Juliette, Portão 3, 3891, pistão na 0 e pouso autorizada. Pouso no 0, tá? 3891. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, uma milha e meia do externo, baixar de travado. Aguarde que está livre, 270 graus, funcionado. 4062. É 3891, Fala 05, Taxis Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, né? Mesmo na identificação da sua 50, a chegada mais. Afirmativo. 050, chegada mais, igual no 896. O azul pode pousar? Afirmo, vento 70 graus, 8 nós, pista livre. Autorizado, pouso no 0, 4062. 4062, Sala 07, Taxi de Alfa, Juliette, Portão 8. Alfa, Juliette, Portão 8, 4062, 4062. Salvador, boa noite, dentro da zona 52, informação Delta 330 Maceió. Boa noite, 3152, autorizado 330 Maceió, Perusk 58, recorda pista 1-0, saída Puca, transição Caju, controle no 20-8, transponda 51-45. Zona 52, autorizado Maceió, 330, recorda Perusk 58, recorda 1-0. Capuca, transição Caju, contra 20-8, transponde 145, tá? 3-1-5-3. Correto, tá? 3-1-5-2, já para o Chibex, tá? Boa noite, cara, tem bom, tem como matar o dado. 1-8-0-5, autorizado Natal, 370, uniforme Zulu 10, na cola da pista 1-0, saída Puca, transição Zipar, controle no 20-8. Transponda 51-43. Boa noite, 05, está autorizado Natal, nível de voo 370, dentro do Lula 0, depósito 0, curva à esquerda, curva de par. Transponda 51-43. O controle 1208, copiou o voo 905, observação, a pergunta está bem com o ruído aí. Ok, ciente, corrigiu corretamente, para pushback acionamento. Salvador, boa noite, web 5899. Boa noite, 5899, reporte quando baixado e travado. Volta lá. O senhor travou. Todo autorizado, pista 1-0, web 5899, vento 80 graus, 79. 80 com 7, tem livre pouso. Confirmado o assento do passageiro. E está passando mal, é 11 Charlie, ok? Ah, 11 Charlie, não 1 Charlie, não, 11 Charlie, não é isso? 11 Charlie. Masculino, 55 anos, isso? 56. Obrigado. contato no 01 para o posicionamento. 8-05 autorizado, chegando no final, chama táxi. Na bala, táxi, com 905. Meia desce para 2017, ele sinal LFT reporta estabilizado. 2017, reportarei estabilizado FT, voo com Sala 14, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, leve 589. Boa noite, gol 6006, quem está dela? 6006, vou ITAP, desça para 3.000 pés, estado 2017. 2017, 3.000, o ITAP, entrou, 06. Com no 42 a bordo, 2 horas e 40 ao 12, até na marca, ao próprio contato. 5 repórter no ponto de espera, pronto, ajuste 1017. 405, além de Apolo, pistão no zero, vento 60 graus centrais. Salvador, buenas, zona 896. Buenas, 896, reporte baixado travado, passando externo. Mandaria baixado travado externo. Sou Índia Serra, baixado e travado, gol no 896, Capuzinho. No 896, vento 60 graus, 5 nós, pouso autorizado, pistão no zero. 60 com 5, livre pouso no 896. Boa noite, 05 da Gol. Contato radar na decolagem, subo ao 370, perfil Fuca Jamuzipá. 370, Fuca Jamuzipá, boa noite, 07. Noite nas minhas solos dos três. Taxi de Alfa, Juliette, portão 4. De Alfa, Juliette 04, 19 nas minhas. avião 5000 para 3000, Gol 9606. Estabilizado. Minha ponta está estabilizada, 06.